humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Olá Party People, tudo bem? Ora, estamos de volta com mais um episódio de Com Humor Não Se Brinca, o podcast. Bom, antes de mais, temos de vos agradecer o maravilhoso feedback que nos deram à conversa que eu e o Nelson tivemos com o Frederico Pombares. A quem não ouviu, é melhor ouvir. Um colega meu na altura estava a dizer, estamos a falar de homossexualidade, de uma coisa qualquer. Ele estava a dizer que já tinha desconfiado que o primo dele era gay, porque quando ia lá à casa dele, brincava com as bonecas da irmã. Ok. Pai, na altura lembro-me do meu professor ter dito, para o contrariar, ter dito, pá, mas isso não é bem assim, porque eu também brinco com bonecas e não é por causa disso que sou gay. Pá, e eu disse, então é porquê? E assim que eu digo isto, começou tudo a rir, e eu disse tal como disse aqui, portanto, eu tive ali uma fração muito pequena de segundos, em que eu pensei, pá, não posso dizer isto, não é um professor, ele vai-me chumbar outra vez, já estava a repetir a cadeira, ele vai-me chumbar outra vez. E tu acabas de dizer isto tudo a dizer ao mesmo tempo. Pá, achei que era tão bom e estava mesmo a pedi-las ali. Pá, e ele disse-me, mas aí era o lado fixe do gajo, que era. Toda a gente se riu, o gajo riu-se também e disse: sim senhor, foi muito bom, mas vai ter de sair na mesma. E apontou-me para a porta e eu fui expulso. Esta semana temos uma convidada muito especial e muito desejada. Sim, sim, porque primeiro conseguíssemos marcar uma entrevista com esta peste. Foi uma verdadeira saga. Ora, era a agenda do Nelson, ou era a minha, ou era o filhote da Joana que adoecia. Bem, a verdade é que à quinta ou sexta tentativa, lá conseguimos. Juntamos os três à mesma mesa para falar sobre comédia e uma variedade imensa de outras coisas, como sempre. Mas ao chegarmos ali ao bar terraço CCB, que infelizmente já não está entre nós, paz à sua alma, eis senão, os microfones não têm pilhas. Não tem, é incrível, aconteceu. Lá tive eu, outra vez, de ir a voar a uma superfície comercial, desta vez com um nome bem espanhol, que é ali muito próximo, sim, sim, no Restelo, é verdade, para resolver aquela estucha. Portanto, como veem, caros ouvintes deste podcast, custou, mas foi. Cá está o resultado de mais um parto difícil. Ora, dizer às pessoas que estão eventualmente na praia, nesta altura, que estão a ouvir isto. Eu calculo que todas as pessoas que ouvem este podcast estão na praia, porque sim. A situação é que não estão a fazer nada, deixa cá ouvir isto. Bom, mas hoje é um dos dias mais quentes do ano. No dia provavelmente o mais quente. Estamos no CCB, no último dia, em que o bar como nós o conhecemos, bar no CCB, o bar terraço, sim. Onde Malato seguramente terá sido muitas vezes feliz. Sim, sim, sim. Deixa de existir como nós o conhecemos. É verdade. Vai passar a ser um topo. Eu não sei se isto será uma caixa para muitas pessoas. Estão a ver o que é o topo? O topo do Chiado, o topo do intendente, do Martim Muniz. Há um topo agora também no Caixa de Epas. Bem, isto parece uma cadeia. A cadeia é topo. Uhum, uhum. Já é mais do que McDonald's. É verdade. Quase é verdade. Isso. Onde, McDonald's, onde aliás fizemos a tua entrevista desta vez. É verdade, mas um bocadinho mais classe. Agora parece que sou uma fã louca do McDonald's, mas nem costumo ir, garanto. Estamos a falar há pouco de uma das minhas múltiplas teses. Uma delas é o facto das mulheres tendencialmente terem menos vergonha que os homens. Mesmo se compararmos pessoas tímidas, eu acho que as mulheres acabam por ser sempre menos tímidas do que os homens, porque são quase que obrigadas a isso. Se calhar tens mais experiência em combater a timidez das mulheres do que dos homens, não é? Não costumas assim sair com homens, acho eu, pois. Sair com homens, mas também pode acontecer, nada contra. Mas nunca tinha pensado nisso. Eu tenho um passado, Joana. Pois, acredito, todos temos. Nunca tinha pensado nisso, mas por exemplo, quando falamos em humor, já não parece tanto assim, não é? Parece que os homens se expõem com mais facilidade e vão para cima de um palco e contam coisas horríveis que lhes aconteceram, horríveis, de ridículas, e as mulheres não tanto. Mas tu estavas a falar do caso das mulheres quando são mães e tudo. Isso é verdade, eu acho que há ali, se calhar não é falta de vergonha, é assim um instinto de sobrevivência, não é? Que te esqueces um bocado. Bom, o miúdo está a fazer uma figura altamente ridícula e tu por arrasto vais naquele ridículo também, já está tudo sujo em público, imagina, e aí não pensas muito, ai que vergonha. Queres é resolver a coisa, és mais prática se calhar, e o homem nessas situações fica mais paralisado, pensar o que é que as pessoas vão pensar. se o meu patrão entra aqui e me vê coberto de cocó num restaurante. E as mulheres nisso, sabes, se calhar têm mais prática, mas é uma questão de horas de voo, é como os pilotos de avião. Mas se um homem estiver sempre com a criança, vai ser ele a ter isso, acho. Sentes que a maternidade mudou a maneira como fazes humor? Não, nada. Não? Se calhar deu-me outros temas. Sim, outros temas. Também queres fazer uma série sobre crianças? Não tenho muito essa vontade. Acho que já há muitas. Não ia acrescentar grande coisa. Mas, por exemplo, na Antena 3... Queres um mami blog? Na Antena 3 há uma rubrica ótima sobre crianças em que eu acho que conseguiram ir buscar um ângulo que ainda não tinha sido visto, que é da Inês Lopes Gonçalves, o pior do mundo são as crianças. E é o oposto desses mami blogs, em que é tudo espetacular. Ela vai mais pelo lado mau e terrível de ter filhos, no caso ela ter dois de uma vez. E eu acho que isso é muito engraçado. E assim antecipo já a vossa pergunta de se há mulheres com graça. Há vários. Bem, há uma coisa que por vezes as mulheres ficam quase que reféns, que é justamente a sua condição de mulher num espetáculo stand-up. E de certa forma eu acho que acaba por ser limitativo quando eu percebo que uma mulher vai outra vez por esse falar só disso. Sim. Falar só sobre essa condição. Exatamente, eu acho que sou mulher, pena. Então ser mulher. Eu acho que as mulheres quase que fazem stand-up deviam quase esquecer-se disso. Sim, não é? E ir para outros temas, coisas, eu acho que há muitos temas que são neutros, não é? São exatamente temas que não têm género. Vá lá de qual falaste, tu falares de viagens, dizer... é indiferente se tu és mulher, se és homem, numa experiência tua em viagem, se ficam muito agarradas àquilo, mas é a mesma coisa que um homem, e há muitos, ficarem muito agarrados àquele humor sobre o casal, vida em casal, ou não o tampo da sanita. Exato. Também muitos vão por aí e já está muito visto. O problema é esse, está muito visto. Se tu fores mulher e conseguires pegar num ângulo que nunca ninguém pegou antes, aqui há uns tempos vi um stand-up da Ellie Wong, penso eu, grávida, estava a fazer super grávida a fazer stand-up, e apesar do tema ser muito feminino, pelo menos o início, que é, ela abre o espetáculo logo assim, qualquer coisa do género, vou abrir, mas não sei quanto tempo vou poder estar aqui porque eu tenho que ir fazer xixi muito em breve, que é aqueles dramas das grávidas, e depois arranca para muitos outros temas, mas é logo uma perspectiva diferente, e não tem que ser mais do mesmo só porque ela fala de coisas que um homem não falará. Um homem não está grávido, não fala de estar grávida, mas se ela ficasse só naquilo, obviamente era chato e desinteressante, mas acontece muito isso, como és mulher, portanto vais atuar num grupo só com mulheres, é uma noite só de mulheres, ladies night. Isso desanima-me logo à partida, não faz sentido. O que elas têm em comum é serem mulheres, não é muito interessante, não é? Tem de haver uma certa libertação dos temas, não é? Eu lembro-me de alguém dizer há um tempo, já não me lembro ao certo quem, que o Chris Rock se libertou, ou seja, se tornou ainda mais mainstream quando se libertou dos temas dos afro-americanos. Exatamente, não é? Eu acho que às vezes ao início, como quase cartão de visita, pode ser bom para te apresentares. Claro, imagina, claro. És muito alto, fazes piadas sobre ser muito alto. Ou o Salvador Martinha no início fazia piadas sobre ter um nariz torto, não é? Só castanho. Agora que as pessoas já o conhecem, ele não precisa estar sempre a forçar a nota, e era muito repetitivo. Ele já teve feito 3 ou 4 espetáculos de uma hora, todos sobre a sua cara, não é? Portanto, tens que partir para outras, e às vezes nas mulheres acontece isso. Era um desafio, 2, 3, sim. Era sinal que ele era muitíssimo criativo. Mas fazer muitos minutos só sobre ser mulher, acho desinteressante, porque não é assim tão fascinante ser mulher. Se o drama de um escritor é muitas vezes não ter mais nada para escrever, com um humorista esse drama é deixar de ter piada. Tu pensas nisso? Pensas que se calhar à medida que vais envelhecendo e vais ficando mãe, que a probabilidade de teres piada é... Acho o contrário, grande. Até, porque às vezes vejo coisas minhas antigas, e agora o Facebook faz isso, não é? De nos recordar, há 5 anos escreveste isto. E eu olho para aquilo e penso, se calhar agora escrevia o mesmo tema ou até o mesmo ângulo daquilo, mas com mais graça. Eu vejo mais evolução nos humoristas, não vejo que fiquem piores com a idade. Acho que se calhar até acontece o contrário, conhecem mais pessoas, viram mais filmes, viram mais coisas e se calhar estão melhores agora. Pode acontecer o contrário, e eu posso estar convencida que agora está melhor e não está, mas acho que é o contrário. Eu acho que a idade não é má no humorista, temos muitos humoristas já mais velhos, que eu acho que têm ali já uns certos requintes que só a idade lhes trouxe, e quando eram miúdos se calhar iam mais pelas coisas mais óbvias, porque ao início se calhar é mais fácil ter graça, não é? Quando tu és novidade, não é? As pessoas podem achar mais facilmente graça a tudo. As pessoas depois já viram uma coisa tua que gostaram. Tens sempre que elevar o nível para um nível, para o nível seguinte, para essa não ser mais não do mesmo esmaga. E não estagnar. Não, eu nem considero pressão nenhuma. Okay. Eu tenho uma profissão normal como outra qualquer, que por acaso é escrever, e na maioria das vezes escrever coisas que eu tento que tenham graça. Umas vezes as pessoas vão achar, outras não. Eu acho que tu estás sempre convencido. Ah, esta foi espetacular e toda a gente adorou, é mau. E nesse aspecto o Facebook é bom, porque tens sempre pessoas que testam. E isso mantém-te muito, olha, isto não é uma piada unânime, acho que não há isso de piadas unânimes, ou pelo menos eu não tenho essa pretensão de agradar a toda a gente. Má. Sim, de agradar a toda a gente, acho que é é difícil de acontecer e também não quer. A ideia que eu tenho é que tu és uma profunda conhecedora do YouTube, posso estar enganado, mas acredito que tu sejas uma ótima investigadora e que possas descobrir pessoas e coisas que dificilmente o cidadão comum. Sim, as minhas pesquisas no YouTube são mais na ordem do humor involuntário, não é? Eu não vou pesquisar muitos humoristas, acho que eu não tenho muita paciência para ir ver. Vamos lá ver este tipo dos Estados Unidos, ninguém conhece, eu vou ser a primeira pessoa a ver. Não tenho muita paciência para explorar por aí. Nelson faz isso. Vou um bocado às profundezas. Descobri um alemão com muita graça. Não, não exageremos. Eu sou mais assim com um livro. Eu sou, aliás, até mais, não é tanto YouTube, se bem que depois é o sítio onde muitas dessas coisas vão parar, mas é a televisão mesmo. Sempre vi muita televisão e aquela televisão péssima. Eu lembro dos meus pais ficarem muito perturbados com isso, porque aquela vez em que a TV só tem para aí 4 anos, como televisão péssima. Não, mas havia muita TVI, a TVI antes tinha o Jornal Nacional, era uma CMTV antes do seu tempo. E eu lembro dos meus pais muito perturbados com isso, tipo, porque é que ela vê estas coisas? Nós achamos que estamos a dar uma boa educação. Às tantas, o meu pai obrigou-me a ver uma data de filmes que ele achava que eram importantes para a minha formação e eu apanhei uma seca. Eu lembro que era um verão e ele dizia: agora vais ver o Lawrence da Arábia. Eu, que chatice, 3 horas. E fez uma lista, tive que ver. Doutor Givago, também vi, exatamente, vi isso tudo. E eu pensava: que maçada, eu quero ir ver o Gosha na altura, talvez ainda na Praça da Alegria, na RTP. E gostava dessa má televisão porque tem essa coisa do Gosha. Adoro o Gosha, mas adoro sinceramente. Eu digo isto e acham que é gozar. Eu acho que ele é muito bom. Um grande entertainer. Aquilo é um talk show, na verdade. Estou aquele programa da manhã é um talk show. Claro que pelo meio tem publicidade ao cogumelo do tempo e tudo bem. Mas faz conversas ótimas e tem muita graça e tem um timing cómico muito bom. Manuel Luís Gosha, se ele tivesse querido ser cómico, eu acho que tinha sido melhor um que bom a Cristina Ferreira? Sim, acho que sim. Acho que são uma boa dupla, funcionam bem, mas eu sou verdadeiramente fã do Gosha. Vai ser difícil encontrar agora uma dupla que bata aquela, não é? Sim. Ninguém se aproxima, é uma coisa incrível. A expectativa está muito lá em cima, é verdade. Eu acho que chegou a ser uma dupla com Teresa Guilherme, mas não fez o mesmo furor. Diziam até que eram casados e tal. E com Sonia Araújo. Essa foi mais fraca. Sim, não era uma boa dupla. Não era uma boa dupla. É difícil encontrar boas duplas. É verdade. Tu agora encontraste uma boa dupla com a Ana Galvão. Sim, eu acho que funciona bem. E com o Daniel Leitão também. Pronto, essa é uma ótima dupla. Qual é que gostas mais? Qual é a dupla que gostas mais? Pronto, não consigo escolher, o Daniel ficava chateado e ia escolher a Ana Galvão e depois tinha um problema em casa. Por acaso, voltando aqui ao domínio do humor, então e novos humoristas, há algum que te chama a atenção? Não sei se ele se pode considerar novo, mas se calhar assim mais do conhecimento das pessoas, porque eu já o conheço há uma data de anos, mas foi um dos últimos espetáculos que eu vi e que gostei bastante, que foi o do Pedro Figueiredo. Ele não é novo. Aliás, é eu lembro-me de o conhecer quando ele foi fazer um curso de escrita criativa às produções fictícias há uma data de anos. E depois andou pelo Brasil, etc., a fazer outras coisas, e agora quando voltou com este espetáculo de stand-up. E eu ri muito e tive aquela sensação que já não tinha há algum tempo, que eu acho que é ótima teres num espetáculo de stand-up, que é como é que ele se lembrou disto, como é que eu não pensei nisso antes, nós temos muito, como é que eu não tive esta ideia, que isto é tão bom. Eu lembro que lá às tantas tem uma piada, espero não estar a estragar, que é se ele algum dia se suicidar, se atirar de um prédio, vai vestido de astronauta, que é para a pessoa que está cá em baixo ficar, espera lá, isto é muito bom, ótimo, tem assim, é humor de observação puro e duro. Ele tem uma ótima também sobre a cadeira da roupa, que toda a gente tem no quarto. E eu gosto muito desse tipo de humor. O que é que ele diz sobre isso? Eu lembro-me disso. Eu não me lembro bem da punch daquilo, mas eu acho que aquilo é toda uma diatribe sobre o facto de nós termos a cadeira da roupa e depois pensarmos, pá, eu depois arrumo, mas daquilo depois fica um monstro com a roupa. Há uma linguagem que toca, vê-se que é claramente influenciado com o Bruno Aleixo. Sim, em algumas coisas sim, é verdade. E eu também identifico o estilo do humor dele, e eles às tantas até trabalharam juntos, com o do Salvador Martinha, que é aquela observação aquelas coisas nas quais ninguém reparou, e eles já repararam com os rodapés, não sei o quê, é uma coisa muito de ir com lupa ver a realidade. E eu gosto bastante do Pedro Figueiredo, acho que ainda há muita gente que não conhece, mas espero que ele faça mais espetáculos, porque ele, pronto, não tem assim uma grande visibilidade, não faz nada no YouTube, não tem um podcast, etc. É difícil de o encontrar. Ele tem uma rubrica no canal Q, não é? Tem, tinha inferno, uma coisa na cidade, não era? Não. Ah, acho que não. Não? Ou se tinha ou não reparei. Ele tem uma história engraçada, justamente no período em que ele foi viver para São Paulo. Ele uma vez deu um espetáculo para uma pessoa. Uau, isso é fantástico. Isso é o pior teste para um humorista. Sim, ele disse que nunca mais esqueceu daquele espetáculo. Estava uma pessoa. Isso é tipo um trauma de guerra. Mais incrível, porque vai ser um dos nossos próximos convidados. Já está agendado. Aliás, vamos ouvir aqui um pouco do Pedro Figueiredo. A diferença entre um concurso Miss T-shirt molhada e um mutim é só a pressão da água que sai da mangueira. O pior sítio para se descobrir que se é claustrofóbico é dentro de um caixão. Quando se é obeso, um hula-hoop é sempre só um cinto. O arco nunca cai. Eu nunca mataria, mas se eu alguma vez matar, vou-me atirar de um prédio alto, mas todo vestido de astronauta. Só para confundir toda a gente. Nas praias do Mar Morto, todas as bandeiras ficam a meia haste. Para um canibal deve ser muito difícil parar de roer as unhas. É como se um gordinho nascesse com dedos em forma de bulical. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Por acaso é curioso, nós percebemos como é que as plataformas funcionam e onde é que, por exemplo, os miúdos agora estão. Que é um público que nos interessa sempre. Depende. Se calhar nós é que não interessamos eles. Sim, eu acho que também não vale a pena forçar, não vale a pena pareceres muito jovem para ir agradar. Os miúdos gostam muito dos youtubers. Eu vejo muitos vídeos dos youtubers e não acho graça nenhuma, mas não são para mim, portanto está tudo certo. Da mesma maneira que se calhar pessoas mais velhas há uns anos viam um curto-circuito. E achavam muita graça. Achavam muita graça. E achavam terrível e os miúdos daquela altura achavam espetacular. Isso tem a ver. Eu acho sempre um bocadinho ridículo quando alguém quer parecer mais novo do que é, como uma senhora de 80 anos, vestir como se tivesse 20. Nada impede, tudo bem. Mas cai um bocadinho no ridículo. E se eu agora de repente quisesse ir buscar um público que não é o meu, não é? De se calhar 15, 16 anos, ia ter que fazer outro tipo de piadas que não são os temas que me interessam. Eu acho que em primeiro lugar tens que fazer como se fosse para ti e já agora esperar que haja mais pessoas com o teu estilo, com o teu sentido de humor, semelhante ao teu, para se rirem também, porque senão fica um bocado solitário estar só a fazer piadas que só tu gostas e és a única pessoa e depois tem zero likes, que é sempre uma coisa um bocado deprimente. Mas eu vejo às vezes piadas das quais eu gosto muito e sei, isto vai ter muito pouco sucesso. O Facebook é bom para testar isso e se calhar tem 200 likes apenas. E enquanto que outra que nem é nada de especial, mas por ser de um tema muito mais polémico, mete futebol, mete não sei o quê, tem logo milhares. A piada em si, não, em termos qualitativos, não acho tão boa como outra, mas isso é o normal. E agora que falamos de futebol? Ah, é quando quiser, eu estou sempre pronta. Vamos a isso. O que é que pensas, do caso atual? Exatamente. Da situação atual. Estou a gostar muito, Acho que o futebol está cheio de ironia e esta ironia suprema, de repente. Gostei da resposta do Benfica, que acabou de ser dada ontem. Foi uma não resposta, não é? Foi uma não resposta e foi um bocadinho uma assunção de culpa, que é como de repente acusamos Fernando Alvim de pedofilia. E a resposta do Fernando Alvim é: quero que reabram o processo do Carlos Cruz. Não é assim um bocadinho. Tu não estás a dizer que não és culpado. Exato. É um bocadinho disparar noutro sentido. Vamos agora disfarçar. Então quero que reabram a história das escutas do apito dourado. E ontem ouvi um jornalista da TVI, um comentador, daqueles supostamente isentos, mas que pronto, vamos percebendo que se calhar são muito benfiquistas desde pequeninos, que diziam: é importante reabrir o processo do apito dourado. Na altura não havia Facebook nem nada e as pessoas quase não deram por ele. E eu penso, quase não deram por ele. As escutas foram dadas na televisão até à exaustão. E achei alguma graça a isso. Acho que isto ainda vai ter muitos capítulos e vai ser divertido. Mas eu adoro esta novela de futebol. Mas não achas que pode haver... A montanha pode parir um rato, porque há muita gente do Benfica. Para já é isso. E depois porque, apesar de nós acharmos este argumento ridículo, que é como é que eles obtiveram os e-mails, ou seja, eles não contestam o conteúdo, é como é que chegaram lá. A verdade é que, em termos de direito, se a tua prova for ilegal, mesmo que tudo que esteja lá seja a verdade, não consegues... Sabes o que eu acho verdadeiramente graça nas escutas, quando vão parar ao YouTube, não é propriamente o conteúdo em si, é a forma depois como as pessoas se tratam. A linguagem, nestes e-mails que diz: eu quero ser o vosso menino querido. Eu acho isso espetacular. Ó doutor, eu quero ser o vosso menino querido. Eu, por amor de Deus, o que é isso? Isso é tão bom, não é? Eu gosto muito desses pormenores. Quem dizia isso? O Guerra? Não. Era um dos tais árbitros ou delegados da Liga que queria agradar ao Benfica e falava com o tal Paulo Gonçalves. Acho que era um delegado da Liga que depois queria ser o vosso menino querido. Eu quero ser o vosso menino querido. E eu gosto dessas coisas. E as pessoas depois dizem muito: isto estraga o futebol. Eu acho que não. Isto é que tem graça, porque se fosse só o jogo, era amassador. Eu gosto de ver o jogo, mas também gosto muito. Eu estou a ver o jogo e já estou a pensar: imagina, o Jonas tenta atirar-se para cima do Nuno Espírito Santo, não é? E eu estou a pensar: o que é que eles vão dizer no fim? Como é que o Jonas vai justificar isto? O que é que o Nuno Espírito Santo vai responder? Gosto muito dessa polémica à volta. E as pessoas fingem que não gostam, mas gostam também, eu acho. Se não era só análises do Luís Freitas Lobo sobre o esquema tático e tal, não tinha a mesma graça. Uma pergunta que é esta: o humor depende da tua condição psicológica, isto é, estou-me a lembrar das últimas épocas do teu clube, consegues separar isso e não ficares em baixo com... Fico muito abatida, sou uma pessoa eu chego a chorar, sou esse nível de pessoa doente com futebol, já chorei. Qual foi a última vez que choraste à série pelo teu clube? chorar assim à séria. O Clube da Joana é o Futebol Clube do Porto. Pois, claro. Chorar assim à séria, assim, baba e reino, não sei, teria que ser uma coisa mais imponente. Olha, mas senti um verdadeiro murro no estômago com aquela assistência do Herrera para um golo do Benfica no último segundo, sim. Exato, exato. Ele fez assistência para golo na prática e eu estava, ainda por cima, vivo com o Benfica, isto não é? Estava lá dele, ele já tem algum medo das minhas reações, então fica calado, já nem festeja. E eu fui para o quarto e deitei-me assim como se tivesse acontecido uma coisa gravíssima. Era, não acredito. E sempre naquela esperança de ouvir qualquer coisa vinda da sala, tipo, ainda faltava um minuto de jogo ou isso, ainda na esperança de ouvir um golo. E fico muito abatida, fico muito em baixo, mas a minha reação tenta ser a oposta, que é, então vou aqui ao Facebook fazer uma piada como se estivesse na maior, não é? Vou tentar lidar com isto e fazer aqui uma brincadeira. Ah, já viram o que o Herrera fez, que giro, como se eu estivesse bem com aquilo. Não estou, é assim uma espécie de tratamento. Depois, claro, irrito-me com os comentários, tudo bem, faz parte. No dia seguinte a coisa já vai ficando um bocadinho melhor e depois depende do grau de gravidade da coisa. Esse golo no último minuto se calhar demorou uma semana a passar. Se for uma coisa mais de pormenor, é mais rápida. Mas eu tento lidar com isso assim, ser a primeira a gozar, porque eu já sei que as pessoas, como já sabem que eu gozo, vêm logo, não é? Vêm logo, são clientes muito fiéis, vêm logo deixar mensagens. Então hoje não comer, é como se aquilo fosse um serviço. Então hoje não faço piada nenhuma, o jogo já acabou há um minuto, não há nada. Então faço logo eu e depois vou curtir a minha neura. Mas é pacífico para ti fazer uma piada contra o Porto? Sim, nos últimos anos tem sido, mas é na foi boa? Obrigatório. Sim, muitas vezes. Aliás, eu com a Maria João Cruz escrevo na Antena 1 o Zé Manel, taxista, e ele é super benfiquista. Ainda existe o Zé Manel, taxista. Existe, ressuscitou aqui há uns 2 anos, é não, verdade. Caralho. E sabes uma coisa, é muito apreciado, sabes onde? Isto é um fenómeno estranho. No pessoal da Uber. Não, em Angola e em Moçambique, muitos comentários de malta da África, sim, passa na RTP, na RDP África também. Assim, e eles, não sei, porque são muito benfiquistas também, não é? Pois. E então gostam muito daquilo. Eu acho que se houvesse uma digressão de Zé Manel taxista, Maria Ref de Bigode, a ir por essa África dentro, ia ter um grande sucesso. Recebemos muito feedback. Bem, mas aí, aí sou super benfiquista a escrever isso. Eu olho para a Ref, ainda hoje, e vejo o Zé Manel taxista. É verdade. E são lembro da. Sim, lembro-me da parte em que ele faz o que convenhamos para o lado mais feminino da UEFA não deve ser muito benéfico, digo eu, não sei. Acho que ela superou isso facilmente. Será que não há homens que olham para ela e dizem, mas isto é o Zé Manel taxista? Não, pode ter um fetiche e pedir-lhe que ela faça. Pois, pode haver. Um tipo muito benfiquista é capaz disso. Eu acredito que os benfiquistas são sempre capazes das coisas mais estranhas. Uma pergunta, quem é, não vale o filho, não sim. vale, quem é a pessoa, e agora pensa em várias pessoas, sim. ok? Da tua família, do teu círculo de amigos, que mais te faz rir? Qual é a pessoa que mais te faz rir? Se calhar vais dizer o teu marido. Devia, não é? Mais uma vez, para melhorar as nossas... Não, por acaso, rio muito com ele e acho que isso é essencial, não é? Senão era uma chatice. E rimo-nos muito até, sobretudo, quanto pior correm as coisas, mais nos rimos, assim, com certas desgraças. Aquelas desgraças domésticas, etc. Mas pronto, eu se calhar vou pô-lo um bocadinho à parte, não é? Acho que está no mesmo capítulo do filho, não é? Claro. Uma pessoa acha tudo incrível. A minha família, há assim um duelo entre o meu pai e a minha mãe, que estão sempre a dizer, ah, ela tem graça porque herdou de mim. E eu já lhes disse, não é nenhum deles, mas eles fazem este duelo caseiro. Não, sai a mim. E o meu pai gostava de coisas inacreditáveis como as lições do Tonecas. Via e ria-se. Ele não queria que eu revelasse isto, provavelmente, mas ria-se muito com um humor muito básico. E eu até aos 6 anos acompanhava, depois percebi, se calhar não gosto assim tanto. E então ainda hoje gosto com ele. Diria que talvez a pessoa com quem eu mais me rio e há mais tempo, e que agora também faz, de certa forma, do humor vida, é a Mariana Cabral, que foi a minha colega desde os 3 anos, sim. E sempre nos rimos muito, chegámos muitas vezes a ir para a rua em aulas, porque não conseguíamos parar de rir, aquela coisa, quanto menos podes rir, não é? Mais vontade te dá. Ela andou na tua turma? Sim, fomos colegas desde os 3 anos até à secundária, depois fomos as duas para Humanidades, porque não percebíamos nada de matemática, e então fomos colegas os anos todos de escola. Mas eram tipo best friends? Sim. E então, talvez seja ela que me dá mais vontade de rir, porque pronto, já temos anos e anos de private jokes e etc. Eu acho que quando vais construindo esse património, não é? É muito fácil rir com essa pessoa, porque achamos graça às mesmas coisas e também temos esse historial. Então este boom dela parece-te natural. Sim, não é? Naturalíssimo. Mais do que ninguém, não é? Sim. Eu acho que finalmente as outras pessoas também vão poder rir com ela como eu ria, alguns no 7º ano, na secundária do Restelo. Acho que é bom que agora esteja aberto para todo o mundo. E olha, não foi de propósito, mas estou a falar de outra miúda com piada. É verdade, e talvez por isso vamos passar aqui só um pouco da Bumba na Fofinha, que possivelmente será a nossa convidada em breve. Sim, sim. Um ou dois beijinhos, eis a questão. Como é que nos cumprimentamos? Porque na verdade só resta sensivelmente 1% da população a dar um beijinho só. pode ou não ter a ver com a alocação do dinheiro no país, mas... E este 1% da sociedade que é composta por Matins, Salvadores, Carlotas, Caetanos, Caetanas, Kikes e Franciscas, Matildes e Rebecas, não, Rebeca não. A Rebeca está a fazer um comeback. Pedro, Maria, António, Maria, Maria, Maria, tudo acabado em Maria. Mariana. What? Pessoas que prezam ter 97 apelidos e gostam de pôr hífenes entre eles ou de com apóstrofe, ainda cumprimenta com apenas um beijo. Que é giríssimo, está a ver? E o vídeo de hoje não é certamente para dizer o que é que faz sentido e o que é que não faz, ou o que é que está certo ou o que é que está errado. É simplesmente para vocês chegarem a um acordo, porque senão vamos continuar a ficar pendurados. Ok? Eu dou-me com todo o tipo de pessoas e, portanto, sou um alvo extremamente frágil para ficar pendurada milhentas vezes. E isto tem que acabar, malta. Por exemplo, no outro dia, estendi a minha bochecha para dar um beijo e quando ia para o segundo, fiquei pura e simplesmente espacada no vazio e eu acho que consegui ouvir um bater de asas de uma mosca ao meu lado. Eu sinto que ouvi a rotação da terra. E pronto, e depois cansei de esperar e fingi que estava a ajeitar a franja. Uou! Amor, não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Aí está, Bomba na Fofinha, uma das poucas humoristas que existe em Portugal. Tu, ela, a Cátia Domingues, talvez. A Cátia Domingues, sim. Mais. Já tiveram aqui textos. A Beatriz Gosta. A Beatriz Gosta. A coisa mistura-se um bocadinho no que é que consideramos humorista ou não. E às vezes, se calhar, o problema, entre aspas, não é? O problema nas mulheres é que fazem muitas coisas, não é? E não as consideramos humoristas puras e duras. Ainda há pouco falava daquela rubrica da Inês Lopes Gonçalves, que é claramente uma rubrica de humor, só que ela também faz outras coisas. Também apresenta programas, etc. Ou seja, quando pensamos em humoristas, como ela não faz, se calhar, stand-up e etc., não dizemos Inês Lopes Gonçalves. Sim, mas, não é óbvio, mas faz ali um trabalho de humor. Por exemplo, quem podemos falar também, a Ana Marco, à sua maneira, também faz algumas coisas de humor. A Susana Romana, sem dúvida, faz muito, é guionista de humor há muitos anos e agora faz também a rubrica das manhãs da M80, Macaquinhos no Sótão, e aí já tem uma face mais visível. Portanto, durante muitos anos ela escreveu para muita gente, as pessoas nem faziam ideia que as piadas eram da Susana, porque provavelmente até eram interpretadas por homens, mas eram feitas por ela. Ou seja, eu acho que essa ideia às vezes é repetida tantas vezes que já assumimos, não há mulheres no humor, mas até há, se calhar não estão tão expostas como os homens. No stand-up, sem dúvida, que é uma área em que há muito menos mulheres, mas o humor não se esgota no stand-up comedy. Sim, a Garcia Martins começou a fazer stand-up agora também, a Pipoca Mais Doce, não é? E acho que não se tem safado nada mal. É, também tenho ouvido falar bastante. Ainda não a vi, mas também tenho ouvido dizer isso. Humor, humor em Portugal. Humor, humor. Não se brinca. Joana, vou fazer-te uma pergunta que nunca ninguém te fez. Há limites para o humor? Não, estou a gozar. Achas que ainda faz sentido em 2017 perguntarem se há limites para o humor? Não, acho que não, porque as respostas redundam sempre na mesma coisa, não é? O teu limite é individual, acho que não deve... O teu limite é o Facebook. Sim, é ser bloqueado. Exatamente. Por acaso nunca fui bloqueada no Facebook. Nunca? Nunca tiveste problemas no Facebook? Nunca não. Tiveste um troll? Já fui bloqueada, imagina, pela TVI, pelos vídeos que eu partilho da TVI, eles não ficaram satisfeitos, tudo bem, mas aí é uma coisa meio automática por estares a usar material deles. Agora, assim, por uma piada, nunca, acho que é preciso as pessoas denunciarem, etc. Sim, sim. Felizmente nunca aconteceu. Mas quanto aos limites, eu acho que é ridícula a ideia de pensarmos que podia haver um limite imposto por uma entidade que definia, porque cada um de nós tem os nossos, eu tenho o meu, e nem é assim uma coisa, não são regras escritas, não brincam, e depende do ângulo do dia, não é? Eu gosto de imaginar uma repartição onde pode ser um código deontológico. Exatamente, com nuvens não pode brincar. Exato. Até porque se a lógica for, não faço nada que ofenda, não podias fazer nada, porque há pessoas a ofenderem-se com tudo, ainda, acho que foi ontem. Tinha feito uma coisa que nem era uma piada, eu estava a falar sobre procrastinar e eu tinha aí um trabalho para fazer para uma empresa, não estava a apetecer muito, e ao começar estava a escolher tipos de letra, que é aquela coisa que tu fazes para perder tempo no Word, não é? Em vez de começares imediatamente a escrever, tens ali em folha em branco e vais escolher, olha que giro, não sabia que havia sans serif, não sei o quê, e fiz um print screen dessa escolha das fontes e pus, quando perdes 37 minutos a escolher um tipo de letra, não sei o quê, é sinal de qualquer coisa, e vai lá um tipo comentar a dizer, pronto, escolheu o número 37 só porque é alternativa e não podia escolher 30 como as pessoas normais. E eu penso, até com isto é a prova de que o Facebook é possível embirrar com tudo, até com ter escolhido o algarismo 3 e 7 e não outro qualquer. Uma vez também tive pessoas irritadíssimas porque eu falei do Lidl, e não era nada especial, era sobre o Lidl, quase todas as zonas mais suburbanas tinham Lidl. Era assim um estudo empírico sobre a distribuição de supermercados, enquanto que se calhar aqui no Restelo há o supermercado do Corte Inglês, pronto, e não há Lidl, mas isto não era nada de grave, era só uma dissertação, pessoas a dizer que o Lidl me devia processar e não sei o quê, ou seja, não são só aqueles temas que tu logo à partida vês como ofensivos, falares de deficientes, falares de doenças graves, etc., que vão ser realmente ofensivos. Qualquer coisa pode ofender, seja quem for. E nunca tiveste um processo? Deve ser esse teu... Já tive, mas eu acho que não foi tanto pelas piadas em si, foi... Fazia pela entidade em si? Não, como fazia o altos e baixos no canal Q. Usávamos imagens de pessoas e brincávamos com aquilo, e muitas vezes as pessoas sentiam-se ofendidas, os próprios. Ou seja, eu ia, apesar de tudo, acho mais natural ser o próprio a sentir-se ofendido na sua dignidade do que serem os fãs, como acontecia às vezes. Brincaram com Capinha e vinham os fãs todos, vinham fãs do Capinha a insultar-nos. Pronto, quando é o próprio, eu acho que ele tem esse direito. Também não podemos dizer que vergonha, agora fui processado. É, faz parte do jogo, tu podes dizer o que quiseres. Eu acho que digo sempre sem ter essa intenção de ofender e sem ir para... Eu acho que é mais engraçado tu brincares ou gozares, neste caso, com aquilo que a pessoa está a fazer do que com aquilo que a pessoa é. Ou seja, não vou gozar com uma pessoa só porque é gorda, ou só porque é de um determinado país, ou só porque tem um defeito qualquer. Eu acho mais ir gozar, imagina, fez um videoclipe ridículo. Não é com o que ela é, é com o que ela está a fazer naquele momento. E isso acaba sempre por nos defender um bocadinho. E das vezes que fomos, de facto, a tribunal e que tivemos de ir para o campo de justiça com um procurador a ler falas do nosso guião, que ficam absolutamente ridículas, lidas por um senhor sério, não é? Ah, aqui, a certa altura, disse que o indivíduo não sei o quê regou a gatinha com leite. E nós, pois, de facto, dissemos. E esse foi um momento cómico, foi mais cómico que o próprio programa. Eu achei que aquele dia estava a ser filmado. Já viste o procurador se começasse a rir? Não, a dizer, ele era... Ele pareceu, isso era o grande triunfo. Ele parecia uma pessoa com menos humor do mundo, era super sério e saímos de lá convencidos que íamos ser presos ou assim. Mas claro que passado um mês ou dois veio o resultado e tínhamos sido completamente absolvidos no âmbito da liberdade de expressão e do humor, e que aquilo não punha em causa nada, porque a pessoa que nos expressou dizia que nem dormia e que tinha o sistema nervoso afetado. Era um exagero quando nós só tínhamos escalpelizado um videoclipe daquela pessoa e pegado em momentos, olha, aqui pegou fogo a tudo, aqui regou uma gatinha com leite. Já estou a ver quem é. E depois disso já chegaram mais alguns ao canal Q, e também é muito por isso que tivemos que acabar com o programa, porque a vontade do canal e notes era continuar, só que às tantas sai muito caro, porque mesmo quando vais a tribunal e és absolvido, há despesas e são grandes. Sendo que eu tenho a melhor ideia de sempre, que eu já te disse qual era a ideia para os altos e baixos, era o programa ser patrocinado por uma grande empresa de advogados. Já aqui o nosso rep, se alguém tiver disponível, isso era ótimo. Era ótimo. Altos e baixos, depois uma grande tipo judice de advogados. E aí podíamos fazer aquilo à vontade, não é? À vontade não podiam fazer, mas pelo menos, sei lá, às vezes penso, agora fui um bocado ao calhas que eu disse judice, porque é que é uma cadeia de advogados conhecida, não é? Mas imagina, tu seres filho de um grande advogado e seres empresário ou seres humorista, é muito, como direi, benéfico. Sentes as costas quentes. Sim. Ok, eu posso dizer como o meu pai vai lá defender-me, e se não for o meu pai é um dos advogados dele. É um estagiário. Nós já entrevistamos um que o pai é advogado. A irmã, o Teixeira da Mota? O Teixeira da Mota, a irmã é advogada. Não, o pai também. E o pai, é. Do pai, é. Também é. O pai também é, pois é. O Teixeira da Mota tem tudo para ser um... Pois é, para dizer tudo o que quiser. É verdade. E disse até uma coisa bastante absurda aqui no vosso podcast, pareceu-me. E eu gosto do Pedro Teixeira da Mota, acho-lhe muita graça. Mas nessa conversa das mulheres, ele disse que as mulheres não têm graça porque é assim. Que eu acho uma afirmação incrível. Sério, ele disse isso. É bom porque é difícil de refutar. É assim, pronto, não é? E achei muita graça. Na entrevista ele tinha dito um pouco antes que a avó não achava graça a nada, não é? Que a avó achava, porque é que as pessoas estão a fazer aquelas palhaçadas e caras de parvo? E ele no fundo tem a mesma coisa, mas só com um género, ou seja, ele acha metade das pessoas, da humanidade, não é? Portanto, as mulheres ficam ridículas se tentarem ter graça e etc. Sim, eu achei curioso. Que é uma coisa um bocado biológica, não sei. Nunca tinha ouvido essa teoria. Por não ter musculado o lado do engate, por assim dizer, que as mulheres no fundo são... é reduzir tudo ao engate. Pois é. Eu sei qual vinha, é um bocado partidário dessa ideia, mas há mais coisas na vida. E isso é tão bom. Se não estou em erro, acho que até andámos na mesma escola e eu percebo e lembro-me de muitas colegas minhas que realmente não tinham humor nenhum e nem estavam lá para ter humor. Eram assim um bocadinho, estavam lá para usar roupas novas e para fingir que achavam graça às piadas dos rapazes, que às vezes se calhar nem percebiam. Pois. Mas eu lembro sempre de uma entrevista que fiz ao Zé Diogo Quintela há muitos anos. Nem fui eu que fiz, era num programa onde eu participava na Antena 3, que era As Condutoras de Domingo, há uma data de anos. E o Zé Diogo foi um dos convidados. Ele disse uma coisa engraçada, porque ele também é o típico Betinho, não é? Ele dizia, os Betinhos até uma certa idade só se dão com Betinhos, estão ali naquela redoma, porque andam sempre nos mesmos colégios, mesmas escolas secundárias, também há umas só mesmos Betinhos, discos. Exatamente, e de repente aquilo acaba, vão para a faculdade e é o momento em que percebem, há mais pessoas no mundo. E eu acho que muitas vezes esse momento de sair dali da tua bolha é o momento em que percebes várias coisas, entre elas que há raparigas com muita graça, nem todas obedecem àquele... um bocadinho àquele padrão de estar ali só para ser gira, sempre elegante, sempre bem e não cair no ridículo. E depois, quando vês o mundo cá fora, há muitas mulheres que não se importam de ser ridículas e de terem graça com isso, eu acho. É curioso que não me lembrava dessa declaração do Teixeira da Mota, mas lembrava-me de uma ou outra, da Beatriz Gosta, que disse que quando era miúda, que, segundo as palavras de Beatriz Gosta, o humor não brotava. O humor não brotava. E no teu caso, já sentias o humor a brotar? Sentia a brotar bastante, mesmo na escola achava, gostava muito daquela picardia com os professores, de dar sempre mais uma resposta, a ser um bocadinho irónica, às vezes a coisa não corria muito bem. Eu não me considerava assim, tipo, aquele típico palhaço da turma, não é? Nunca gostei muito de dar nas vistas, era uma coisa assim mais... Quem era? Quem era o palhaço da turma, lembras-te? Não me lembro, mas provavelmente seria um rapaz, não é? Acho que os rapazes se calhar têm mais predisposição para isso. Tinhas pessoas conhecidas na tua escola? Na minha escola tinha, olha, um bocadinho mais velha, a Diana Chaves, era a estrela da escola. Era a estrela da escola? Sempre era assim a mais gira, era sempre na entrada da escola a apanhar sol. Mas ainda não era conhecida? Ainda não era, acho que foi depois do 12º ano que ficou, porque depois na altura teve mas um namorado conhecido. Mas já era a estrela Era a estrela ali da secundária. Ah. Mais pessoas, um ator, o Carloto Cota. Ah, conheço bem o Carloto. Andava também lá. O Pedro Barroso, que acho que é outro ator, havia alguns. Sim. Agora assim, da minha turma. Quantas é que terá andado com a Diana Chaves? O Carloto ou o Pedro Barroso? Não sei, porque ela nessa altura andava com o Rodrigo Menezes, não sei, eu lembro-me disso. Acho que foi nessa fase que trabalhava no Coconut, né? Que era na altura, estava na moda. Diria que era, mas sim, se tivesse que escolher. Ah, o Bruno Nogueira também. Como é que eu estou num podcast de humor e elegi primeiro a Diana Chaves? Mas o Bruno Nogueira já não foi meu contemporâneo. Acho que saiu mesmo no ano antes de eu entrar. Também andou na mesma escola secundária. Mas há muito essa coisa do palhaço da turma, mas que é assim uma coisa mais, lá está, como o nome indica, mais apalhaçada, quase mais física, não é? De estar sempre a interromper e de ser o centro das atenções. Eu não tinha tanto isso, mas era mais, não perdia uma oportunidade para dar ali mais uma chega, não é? Se o professor dizia qualquer coisa que eu achava ridícula, eu não resistia a comentar. Lembras-te de alguma coisa assim gloriosa? Vou dar um exemplo, eu adoro contar esta minha história, que foi uma vez. Eu era sempre delegado de turma e... Também, eu tinha esse problema, também era. Também eras? Sim. Então, mas não queria ser eleita, não fazia campanha, só que acho que para me chatearem elegiam-me. Eu tomava várias iniciativas, mesmo muitas iniciativas, para animar as aulas. Normalmente passava um papel e eu mostrava qual era a minha ideia. E houve uma vez que eu disse, mandei passar um papel, pessoal, e eu no papel disse assim, pessoal... Estou numa de fazer isto, mas toda a gente tem que colaborar, que é cada um dá, não era um euro, porque na altura nem sequer havia um euro. Então, imagina, dão 20 escudos e a minha proposta é eu sair da sala, sem professor ver, dar um grande adiô lá no recreio, de tipo, passar pela sala, tipo, de dar um e entrar outra vez. Se eu conseguir isto sem ser expulso, fico com os vossos 20 escudos todos, pá, ninguém pode denunciar e não sei o que, vejam lá o que é que faz e tal. Isto é que é uma coisa séria, eu posso estar cá de mim. Pá, e o pessoal deu todos os 20 escudos para fazer aquilo. Isto é possivelmente um dos momentos mais gloriosos. Mas você conseguiste? Eu consegui. Eu saí, aproveitei aquelas coisas, então, mas há dúvidas, e a professora vai ver só uma dúvida, estão a ver? E até foi fácil. Só que depois, o que foi mais difícil é que quando eu queria entrar, ela já estava numa situação de calma e outra vez na sala. Isto é, eu já não tinha essa situação de ela está distraída, não é? De distração. Exato. Portanto, eu tive que entrar com a porta a fazer. Se agora dá-me uma coisa horrível que não me vai ficar nada bem contar, mas pronto, também já passaram muitos anos e hoje em dia não faria. É, nós tínhamos uma professora praticamente cega, isto é horrível, praticamente cega na escola, aí no 7º ou 8º ano. E ela via muito mal, via uns vultos, mas não via bem. E então o que é que acontecia? As pessoas quase todas saíam durante a aula, é como ela via vultos, as pessoas saíam de gatas. E às tantas estavam duas, três pessoas a fingir que eram todas as outras na chamada. Imagina, Fernando Alvim e o Nelson, que lá estava, que era dos jardins, dizia sim, sim. E eu, pronto, eu muitas vezes saía e chegava assim mais perto do fim, só que depois tinha esse problema de ser delegada de turma. E ela às vezes queria falar comigo e lembro de uma situação em que eu dizia, assim, com a turma toda à minha volta, eu dizia, professora, só estamos aqui, eu e a professora. É mentira, constantemente. E assim uma plateia à volta, vocês assinal para eles estarem calados. E depois isto virou-se um bocadinho contra mim, porque eu já na altura tinha, ela era professora português, e eu tinha bastante facilidade em português e tinha sempre boas notas. E então toda a turma fazia o teste de português na minha mesa. eu ficava enfurecida com eles, porque eles queriam que eu fizesse os deles. Eu dizia, deixem-me fazer o meu primeiro, que eu já escrevo composições para toda a gente. E essas aulas eram um bocadinho, lembro que uma vez combinámos, isto é uma maldade horrível, hoje em dia estou arrependida. Sim, tenho que encontrar essa professora e pedir desculpa, já tenho que descobrir o nome dela. Que sinto já não mesmo um ar de arrependimento. Não, é verdade, porque as crianças são maldosas, quando dizem isto eu percebo que é verdade. Combinámos começar todos a, sabem aquela música dos Queen, We Will Rock You? Sim. Que ele tem assim um grande efeito, tipo stomp, não é? Essa coisa de percussão. Fizemos todos isso a meio da aula, não quero garantir que a ideia foi minha, mas é provável que seja. Fazia um momento musical, um interlúdio, e depois parámos e a senhora continuou a dar a aula, mas era muito mau, era muito mau, e eu espero que o meu filho nunca faça estas coisas. Eu vou-lhe contar, para aqueles pais que fingem para os filhos que eram exemplares, não é? Portanto, eles descobrem e ficam desiludidos. Eu acho que vou contar tudo o que fiz mal para ele e explicar-lhe como é horrível e não se faz. No fundo, estar ali uma pessoa diminuída, não é? E nós fazíamos coisas ainda piores com ela do que com os outros professores, porque ela não nos via bem e não nos punha na ordem. Qual é que foi o maior dissabor que tiveste, que tu tenhas sentido na hora? Com uma piada ou uma dessas uma pranks? Ou nessa altura da escola estava sempre a ser expulsa e depois tinha o problema em casa de os meus pais não saberem, porque aquilo dá falta, não é? Quando é expulso. Sim. E depois a carta ia para casa avisar que eu tinha sido expulsa. Mas funciona agora? Deve ser igual, não é? Dá não um limite. Não faço ideia. Estão a olhar para mim. Tem que contar aqueles comediantes mais novos que vocês convidam. Devem será saber. Que temos a perguntar? Será que não é por e-mail, por Facebook? Ainda é mais rápido. Tramaze. O seu filho não está aqui agora. Exatamente. Eu tento tipo, abrir o correio. Professor amigo do pai. Imagina. Sim. Ele na hora avisar que o filho não está na... É horrível. Isso é horrível. Horrível. Ser puto hoje em dia, não é? Não é para doce. Não é, não. É que nós ainda tínhamos aquele delay até a carta chegar a casa. Podíamos pensar em esquemas para a carta não chegar aos nossos pais, porque eu sabia quando chegasse ele ia enfurecer-se, sobretudo por descobrir que eram as tais faltas disciplinares, que é uma falta de seres insolente. Exatamente. Agora, mas o que é que tinhas feito para receber? Havia esta possibilidade de tu conseguires a pegar na carta a tempo que avisava. Sim. Se bem que as tantas eram tantas, já estavas quase a chumbar faltas e os teus pais não sabiam nada. Nunca cheguei ainda a esse ponto. Mas o meu maior receio era assim, era o meu pai sabia, punhando castigo e lá está, ficava sem ver televisão não sei quanto tempo, que era uma desgraça. Exato. A mim aconteceu-me uma parecida, mas com uma fatura detalhada de telefone, que a minha mãe teve que pagar uma grande conta e eu consegui sorripiar a fatura detalhada para ele não perceber que era uma namorada. Bem, o meu pai obrigava-me a assinalar os números, que eu hoje em dia odeio falar ao telefone, nunca atendo nada e prefiro tudo por mensagem. Na altura adorava, então vinha da escola e ficava a falar horas e depois o meu pai obrigava-me a assinalar nas faturas quais eram os números para os quais eu tinha ligado, da Mariana, etc. E eu tentava acusar o meu irmão de algumas, mas raramente funcionava. Outro dia contaram-me um episódio, até mais ou menos recente, de uma conta de internet astronómica e basicamente os pais escolares, sempre a figura do pai é sempre o mal da fita, né, que vai pagar ali a conta, e ele disse, tivemos uma conta neste valor, quem é que foi? Era um filho e uma filha, mais ou menos da mesma idade, parece, para um ano e qualquer coisa, e os dois, não sabemos. Então, se não sabem, vão os dois comigo à PT. Então vão os dois filhos à PT com a discriminação das chamadas. Então era tudo. Estavam os dois, né? Tipo, os dois não sabiam. E era não sei o quê, coelhinhas, não sei o quê, safadas. Ai, então descobriu-se muito rapidamente quem é que tinha sido o causador de... Mas giro era ter sido o pai. Gira, era um ponto twist. Ele descobriu que afinal tinha sido ele. Sim, ser incrível. E pôr as culpas no filho, dizer assim, estupor. Olha, Joana, agora chega a parte da entrevista em que tenho de perguntar assumidamente qual é o humorista internacional, ou nacional, se quiseres, que depressa te faz rir, que tu gostes mesmo, que segues até, que perante uma novidade dele. Não tenho muito isso, assim, tipo stalker, não é? Tipo uma pessoa que eu sigo religiosamente. Só o Pinto da Costa, claro. Sempre à espera da próxima. Que é, de certa forma, humorista também. Isso é importante. É verdade, mas ultimamente tem ainda pior. Mais abatida. Mas há grandes tiradas históricas e sinto que às vezes os outros tentam fazer um bocadinho o mesmo. É um estilo que tenta ser copiado e que não há muito. Mas... Vou dar dois exemplos. Sim. Mais para tu te lembrares de outros do que provavelmente para eu brilhar. Sim. É que eu gosto mais do Pinto da Costa. Para brilhares um pouco também. Também, não é? Para dar algum conteúdo deste programa. Que é o que eu gosto mais é uma vez que o Pinto da Costa houve um problema com a pantera do Boa Vista e os Super Dragões, se bem te recordas, pelo menos é atribuído a isso, pintaram a pantera de azul, a pantera que está no estádio do Bessa. E o Pinto da Costa foi confrontado com isso, passado pouquíssimo tempo, sei lá, um dia, e disseram: Presidente Pinto da Costa, como é que reage ao facto dos Super Dragões, ao que tu indica, terem pintado a pantera do Boa Vista de azul? E diz ele: eles é que começaram, a pantera cor-de-rosa. Olha, essa não lembrava. Mas eu acho que se fazer alguém que diz isto, das frases do Pinto da Costa, porque tem, e mesmo em relação aos jornalistas, não é? Quando andam ali naquele bate-boca, acho que os jornalistas já devem detestar ter que ir entrevistar, porque ele tem um raciocínio muito, muito rápido, que é uma coisa que é útil aos comediantes, não é? E que se calhar nessas posições mais institucionais não se costuma ver muito, as pessoas dão sempre aquelas respostas chapa 4 e ele entra ali em bate-boca com os jornalistas e vai, o seu irmão é que deve saber que ele fez não sei o quê. Tem muito essa memória de relacionar factos diferentes e de os trazer ali no momento. Nunca entrevistaste? Entrevistei por acaso na Antena 3, fizemos uma edição especial no Museu do Porto, quando o museu inaugurou. E conseguiram falar com ele? Conseguimos falar com ele e foi incrível. Na altura, olha, perguntámos, tinha sido antes, era o verão seguinte ao gol do Kelvin, o meu último verão feliz. E ele sabia que tu eras petista? Sim. Sabia? Acho que isso facilitou também a vinda dele. E então estava eu, o Diogo Beja, o José Nunes e o Luís Franco Bastos, na altura éramos os quatro. E começámos a falar sobre como tinha sido essa época do Porto, que teve quase a perder tudo e no último minuto ganhou. E ele, não, com aquele ar blasé, tínhamos tudo sob controle. Aliás, eu só contratei o Lee Edson para ele fazer aquele passo para o Kelvin, porque de facto foi a única coisa que fez. E eu gosto muito desse ar assim. Mas voltando aos humoristas internacionais, há uma pessoa que eu gosto muito e que não é nada conhecida, mas depois via no Fringe, em Edimburgo, e é uma humorista que eu gosto bastante, que se chama Cília Pacuola. E é muito pouco conhecida, quer dizer, já chegou a ir àqueles programas grandes nos Estados Unidos, fazer aqueles 5 minutinhos de stand-up, mas acho-lhe bastante graça, e lá está, tem um bocadinho aquele humor de observação de que falávamos há pouco, quando falávamos do Pedro Figueiredo ou do Salvador, que é lembrar-se de uma coisa que mais ninguém se lembra. Eu lembro que nesse espetáculo, e já o vi para aí há uns 3 ou 4 verões, ela falava sobre aquelas caixas, quando vais a um site qualquer na internet, e depois tens que selecionar o teu país, estás a fazer uma encomenda, imagina. E ela falava do drama das pessoas que têm países com a letra Z, não é? Que têm que correr aquilo tudo. E eu achava muita graça a isso, e tem um humor de observação muito, muito engraçado. Em Portugal as pessoas têm sempre algum peixe em dizer, não é? Porque depois os outros ficam zangados, mas isso é um bocado, é como dizer que tens um jogador de futebol preferido, não estás a fazer dos outros péssimos jogadores de futebol, mas acabam sempre por ser um bocadinho os mesmos, não é? Eu sinto que o Ricardo Aruz Pereira está assim num campeonato à parte, acima de todos os outros. E depois há vários de que já falámos aqui. Há uma pessoa que não é assim humorista no sentido estrito que nós estamos habituados, mas que eu acho que tem muita graça, principalmente das pessoas com mais graça que apareceram nos últimos anos, que é o Hugo van der Dinck, faz a criada mal criada e muitas outras. Ele desdobra-se em mil personagens diferentes, e o próprio Facebook dele é muito ativo e muito bom. Eu diria que é se calhar o melhor Facebook que anda aí. Ele e o Somerset. O Somerset também é os resumos da semana. Sim, mas o Somerset não é, vou escrever, o Somerset é ótimo, mas não é humorista. Não. O Hugo dá-lhe com humor. Sim, a minha página de Facebook favorita. É muito, muito forte. Mas às vezes nem sequer percebo como é que o Hugo pode continuar a ter uma vida e produzir tanto. Ele tem 10 páginas de Facebook para aí diferentes de várias personagens. 10 personagens. E depois a própria página dele é fortíssima e, de hora a hora lança piadas todas muito, têm todas um nível muito alto. É uma coisa assim, um fogacho, de uma vez teve muita graça e depois o resto é mais mediano. Quase tudo o que ele escreve tem muita, muita graça. Não sei onde é que ele andou estes anos todos, mas foi uma boa descoberta. Olha, vamos ouvir então essa humorista que se chama Cília Pacuola. Cília Pacuola. So here is the thing. I'm not very good at taking a compliment. I think it's a very Australian thing to deflect compliments and put yourself down. Like if someone says something nice, like, nah, shut up, I'm shit. No, shut up, I'm shit. Fuck you, I'm shit. And I do it all the time, and I'm a little bit worried that I won't be able to stop, that one day someone will be like, oh, Celia, congratulations, I heard you had a baby. I'm like, yeah, just a shit one. Look at it, it's got beady eyes. It's probably going to grow up to be a parking inspector. It's awful, do you want it? But I don't actually have any children that I know of. You know? Who knows? Might have been drunk for a year. Could have happened. I do get off my face, which sounds dramatic. I just like off your face more than drunk. I also like off your tits, as in I was off my tits. Although I don't know I've ever been that drunk that someone's gone to Celia, where are your tits? I'm like, I don't know, off. They can do what they like. I'm not their real dad. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Foi giro, não foi? Foi. Foi, também foi. Foi ótimo. Foi muito bem escolhido. Já conhecia. Conhecia pouco, mas. Olha, Joana, alguma piada que tu. Quando dás um exemplo de que é uma piada quase que funciona sempre, não é? Tu tens alguma piada que normalmente as pessoas te riem, tu repetes? É, mas também se tiveres não a vais dizer, não é? Não, mas não. Senão as pessoas depois vão notar. Não, mas essa coisa, a ideia da repetição não tenho muito lá, porque aquela funcionou bem, não funciona bem como os músicos, não é? Mas, por exemplo, uma fazer sempre aquela, vão achar sempre graça. Uh-huh. Não, tipo aquela piada do empregado, não é? Que é, vai querer, já vai não quer. Vai querer, quer um copo com água ou com água. Sim, pronto, ok. Mas imagina que tu tens uma piada que funciona sempre, que tu dizes sempre aquela piada e sabes que as pessoas se vão rir com aquela piada. Só tu é que a sabes. Por acaso não, mas há obviamente sempre as alusões, mil alusões ao meu tamanho, não é? Por isso eu já estou preparada para lidar com isso e para responder com alguma graça a isso, porque as pessoas acham sempre que estão a ser super originais a referir o facto de eu ter 1,5 m ou da minha diferença com o Daniel ser de uns 50 centímetros, ser quase outro. Há um anão entre nós, no fundo. É uma imagem estranha. Portanto, já estou preparada para essas coisas que surgem no dia a dia, que são sempre mais ou menos as mesmas. Agora, uma piada assim que repito ou uma fórmula, isso não sinto que tenha. Ok, há alguma piada que gostavas de ter sido tu a fazê-la? Às vezes acontece, nós no dia-a-dia andamos todos a fazer piadas mais ou menos sobre o mesmo, não é? Pelo menos quando andas nestes temas de futebol, etc. E às vezes vejo, as pessoas são muito rápidas e a concorrência é enorme, porque tens cerca de 500 páginas de Facebook a fazer piadas sobre o mesmo ao mesmo tempo, e no Twitter, etc. E muitas vezes há pessoas que são mais rápidas e melhores. Eu penso, isto teve mesmo o timing certo e a piada é muito boa, já nem vou fazer. Agora, assim, uma que eu identifique, não. Acontece-me é ver às vezes coisas, mas já produtos mais complexos, não tanto uma piada, mas séries ou peças de teatro, adorava ter feito isto, porque acho altamente complexas. Eu acho que nós invejamos mais aquilo que nós sentimos que não éramos capazes de fazer, ou então que faríamos com muita dificuldade, não é? Por exemplo, há muitos sketches que eu acho giros, mas apesar de tudo, eu não tive a ideia para fazer aquele sketch, é certo, mas percebo como é que ele foi feito e sinto que, de uma forma ou de outra, eu teria ter, se eu tivesse tido aquela ideia, tinha tido capacidade para fazer aquilo. Agora, há séries super intrincadas e super bem feitas que eu acho que devem ter dado um trabalhão, e aí fico com alguma inveja de... Até hoje nunca consegui fazer uma coisa assim tão elaborada, em que tudo bate certo, em que as personagens são incríveis. Isso causa-me alguma inveja. Qual foi a série ou o filme que gostaste mais a nível de humor? Alguma coisa? Vejo talvez mais séries do que filmes, mas assim, nos últimos tempos eu gostei muito do Arrested Development, não sei se viram. Sim. Acho que tinha personagens incríveis, estava tudo muito bem pensado. Numa mais de sitcom, assim, clássica, estilo Friends, o How I Met Your Mother tinha alguns episódios, ficava com inveja da forma como tinham sido criados e pensados. Se começas numa altura, não estás a perceber bem o que é que se passa, afinal aquilo que estavas a ver era o passado e depois é que vais ver o presente, ou seja, coisas um bocadinho mais elaboradas do que aquela sitcom pura e dura. E uma que eu vi assim, e vejo assim e nunca perco, é o Modern Family, que é outra que eu acho que revolucionou um bocadinho aquela coisa deles falarem diretamente para a câmara, está ali a meio caminho entre o documentário e a série de humor, e acho que tem personagens também muito bem criadas, que eu penso, eu adorava ter criado esta família, porque acho que às vezes é difícil inovar numa coisa que já foi muito feita. Se forem dar-te a ideia, tu és produtor, Alvin, eu vou lá com uma ideia para uma série, digo-te, é sobre uma família americana, e eles, cada um na sua casa, a dizerem coisas engraçadas, não vais querer, não é? Já viste milhares, dão naqueles canais, na Fox Comedy, não queres com gargalhadas e tal, e não vais querer, e aquilo, partindo desse pressuposto que é a coisa mais, já mais banal do mundo, fizeram uma série completamente diferente de todas as outras, e que reflete um bocadinho as famílias que já não são aquela coisa antiga de sitcom, em que moram todos na mesma casa, não, o pai divorciou-se e casou com a Sofia Vergara, e ela tem um filho que veio da Colômbia, e o outro miúdo é super problemático, ou seja, já não é aquela coisa chapa 4, e gosto muito. E fora do humor, há alguma coisa que te sirva de inspiração para fazeres comédia? Sei lá, livros, filmes que não tenham nada a ver, mas que tu precises que, é aquela resposta, não é nada original, mas acho que tudo, não é? E até mais conversas das pessoas na rua, acho que isso é a maior fonte, mas não quer dizer que não tenhas visto uma coisa num filme, que também, ultimamente não tenho visto filmes nenhums, não é? Porque pronto, com um bebê em casa não há grande possibilidade só. Mas acho que tudo serve, até as coisas mais inesperadas. No outro dia estava, olha, no refeitório da RTP, a ouvir umas senhoras a conversar, umas senhoras aí de uns 60 anos, e uma delas dizia muito indignada para a outra, não, eu tive que pôr a minha porteira no lugar, e disse, desculpe lá, não vou chamar senhora Dona Luísa, então se nós agora tratamos o Presidente da República, que é o Marcelo, por Marcelo, eu não vou tratar a porteira assim. Eu achei incrível como Marcelo Rebelo de Sousa está a revolucionar as hierarquias e as relações entre as pessoas, e achei muita graça aquilo. Isto já foi há um mês e não me esqueci. E eu acho que às vezes a inspiração vem mais daí, conversas que ouves, etc. Olha, temos que acabar esta entrevista, com muita pena nossa, mas recordando a todos que estamos no último dia do bar do CCB. É verdade, aquele cá de cima. Sim, bar terraço. Nós somos testemunhas de que houve aqui um bar terraço. Eles estavam à nossa espera, na verdade. Sim, sim. Mas que vai desaparecer num dia de hoje, não é? E quando voltarmos aqui, isto vai ser tudo muito mais caro, não é? Porque vai ser o topo. É, não sei, que os senhores do topo nos queiram oferecer alguma coisa. Nunca se sabe também. Gostava também que não se esquecessem que quem pagou este pequeno almoço foi eu. Muito obrigada. Muito, bem, muito obrigado. Nada, é só para vocês não oferecerem isto. Muito obrigado. Sou muito boa pessoa. Sim, sempre sabemos, sempre sabemos. E pronto, foi mais um belo episódio deste nosso Com Humor Não Se Brinca. É, a favor, não esquecer que temos uma página de Facebook e ela não se alimenta sozinha. Tal qual o filho da Joana. E há também um livro. Por essas bancas. A Feira do Livro acabou, mas o livro continua. E podemos desde já revelar que na próxima semana o nosso convidado será Carlos Coutinho Vilhena, o cientista do Facebook. Esqueci-me de avisar os meus pais. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Com humor, com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca, com humor, não se brinca, não se brinca, com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca, com humor, não se brinca, não se brinca, humor, não se brinca, não se brinca.